Graça e paz, irmãos e irmãs, vamos continuar as nossas meditações na palavra do Senhor hoje no Salmo 118. Salmo de número 118. Vimos o pequeno, mas importante Salmo 117. Agora vamos ver o Salmo 118 e nos preparamos para o Salmo 119, que é um salmo grande, e nós vamos fazer várias ministrações. E já nos comunicamos com a missionária Vivian, que faz as postagens. Então será assim: primeira ministração, 119, com a primeira letra do alfabeto hebraico, 119 Aleph, depois 119 Bet. Depois 119 Gimel, ou seja, as letras do alfabeto, e serão várias ministrações então sobre o Salmo 119, que é muito precioso mesmo, e muito a nos edificar. Temos muito para crescer juntamente com esse texto. Também só aponto para vocês duas palavras. Primeiro, a minha gratidão, além da missionária Vivian, agradeço e continuo agradecendo mesmo. O primeiro retorno de alguém que, tendo ouvido a mensagem do Bispo Nelson e a nossa palavra, também começa a articular um pequeno grupo, provavelmente na sua igreja local. Ainda vamos conversar para que a gente alcance aqueles objetivos já falados, e eu não vou repeti-los agora. E quero também agradecer mais uma vez ao Bispo Nelson por essa solidariedade, por esse carinho, por esse cuidado para conosco e para com todas as pessoas que eu me lembro de estar próximo, e sempre foi essa sua prática, a sua conduta cristã de dar atenção a todas as pessoas que ele pode dar atenção. Ele faz isso. Então nós agradecemos muito por estarmos entre esses que estão recebendo esse carinho. Louvamos ao Senhor pelos irmãos que estão orando por nós, lembrando os irmãos. Só isso, não vou entrar em todos aqueles detalhes, que é a semana que vem que eu preciso, exatamente essa data que foi dada pelo médico para o retorno, com a realização de exames. Então, se você tem alguma posição a tomar, tome-a, porque eu preciso para a semana que vem. Ou então não terei como fazer a continuidade do acompanhamento. Mas vou ter, em nome de Jesus, Deus vai prover. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pela divulgação. Missionária Vivian nos mandou um relatório do blog Mais Vidas Ouvindo nas Nações, e nossa oração é essa. Quero que você se junte a nós em oração para que aumente o número de ouvintes nas nações e aumente o número de nações. Nós demos uma tivemos uma paralisação assim no crescimento do número de nações. Deus é que é o Senhor, é Ele que sopra, é Ele que dirige, é Ele que é soberano, Ele que é majestoso, Ele sabe onde há necessidade. Mas a nossa O que nós colocamos para o Senhor é isso. Por exemplo, o segundo país que mais ouve, como eu digo a vocês, é a Alemanha. E eu me lembro quando a Alemanha começou a ter os primeiros ouvintes, as primeiras escutas, e hoje é um segundo país disparado, né? Que é de ouvintes. Ou de ouvintes no total, ou de escutas, né? Aí a gente não tem como aferir tudo. Estamos muito felizes com isso. Estamos cada dia com mais retornos, no WhatsApp e também no blog, cada dia. Então, agora falando de missão especificamente, é muito gostoso saber que a palavra do Senhor tem poder. Tudo foi feito por Ele, por Jesus, que é a palavra, e nada, nada, rigorosamente nada, se faria ou nada se fez sem a presença dele. Depois você pode conferir lá em Colossenses. Tudo é por ele, para a glória dele, pelo poder dele, para refletir a imagem, a semelhança dele, para manifestar a glória do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo, tudo foi feito por ele, pelo Rei da Glória. O nosso Deus, particularmente pela pessoa do Messias, Jesus, sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós podemos parafrasear e dizer: nada do que está sendo feito seria feito ou será feito no futuro se ele não fizer. Então, tudo está sendo feito por ele, nada está sendo feito sem a sua ação direta, a sua intervenção direta. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. É muito importante que o nosso coração se encha de louvor nos momentos mais tranquilos, onde não temos nevoeiro, não temos tempestade, não temos nenhuma adversidade. Esses momentos são momentos de louvor ao Senhor. Está alguém alegre, cante louvores. E nos momentos de tristeza, de dor, de adversidade, de preocupação, a palavra diz: está alguém triste, ore ao Senhor. Mas eu quero dizer a você que nós podemos aprender com a comunhão que temos com Deus, aprender a louvá-lo em qualquer situação. Claro, estamos tristes, vamos orar ao Senhor. Estamos alegres, vamos orar ao Senhor. Mas em todo o tempo também, na alegria ou na tristeza, não só orar, mas louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Salmo 118. Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque seu amor permanece para sempre. Diga, Israel, seu amor é para sempre. Declare a casa de Arão, seu amor é para sempre. Proclamem todos os que temem ao Senhor, seu amor é para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor e o Senhor me respondeu, pondo-me a salvo. O Senhor está comigo, nada temerei. O que podem me fazer os homens? O Senhor está comigo, ele é meu ajudador. Verei a derrota dos meus adversários. Melhor é refugiar-se junto ao Senhor do que depositar qualquer confiança na humanidade. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações se uniram contra mim, mas em nome do Eterno as rechacei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinhos secos em chamas. Em nome do Senhor eu as venci. Com violência me empurraram para me fazer cair. Contudo, o Eterno me amparou. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Jubilosos brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A destra do Senhor realiza maravilhas. A mão direita do Senhor é exaltada. A destra do Eterno age com poder. Portanto, não morrerei, mas vivo permanecerei para proclamar as obras do Senhor. O Senhor severamente me castigou, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, pois desejo entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Eterno, pela qual entrarão os justos. Eu te exalto, porque me respondeste e foste minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pois assim determinou o Eterno, maravilhoso é isso para nós. Repito, pois assim determinou o Eterno, maravilhoso é isso para nós. Esse é o dia com que nos presenteou o Senhor. Festejemos e regozijemo-nos nele. Rogamos a ti, ó Senhor, salva-nos e faze-nos prosperar. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Da casa do Eterno, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, e ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Trançai as guirlandas da festa até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque o seu amor leal dura eternamente. Amém. Aleluia, irmãos. Esse é o Salmo de número 118. Salmo lindo, maravilhoso. O júbilo dos que amam a Deus, um convite ao louvor e à adoração ao Senhor por tudo que Ele realiza em nós, em nossas vidas e também através de nossas vidas. Em meio à tribulação, nós invocamos o Senhor, ele nos responde, nos põe a salvo. Por isso não tememos nenhuma situação. O Senhor está conosco, ele é o nosso ajudador. Podemos nos refugiar nele, confiar nele. E ainda que nos cerquem as adversidades, as lutas, podem me cercar como abelhas, mas esse cerco se extingue, porque Deus é conosco. Em nome do Senhor nós vencemos. O Senhor é a nossa força e o nosso cântico. Ele é a nossa salvação. A direita de Deus é exaltada. A direita de Deus aqui, queridos, é Jesus, quem está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, não tema, porque nós não vamos morrer, mas permaneceremos vivos para sempre. Nós vamos Os que estiverem vivos na volta dele serão levados. E os que já tiverem passado pela morte física, na verdade, estarão só dormindo. A morte física para nós será um sono, somente um sono. Nós dormiremos. No Antigo Testamento, eles diziam que dormiam no seio de Abraão. Nós podemos dizer isso, que dormimos no seio de Abraão, somos filhos de Abraão também. Outros dizem, dormimos no seio do Senhor. Não há problema. O que importa é a certeza que você tem de que permanecendo nele, você é abençoado. Ele pode até te castigar. Ele tem que te castigar, ele tem que te disciplinar para o seu bem, para o meu bem. Guarde isso. É para o meu bem e para o seu bem, que muitas vezes ele nos corrige. Não é assim com os pais, os avós? E se os pais e os avós, os tios, os familiares, os cuidadores, não fizerem a devida correção, não fizerem as devidas advertências, depois quem sofre é a própria pessoa, porque ela não aprendeu a ouvir não. E na vida você vai ter que lidar com muitos não. Você precisa estar preparado para ouvir o não. E então, além disso, tem mil outras questões particulares de cada advertência, de cada castigo, de cada correção. São dezenas e dezenas de áreas da vida humana. Aí tem a especificidade daquela correção para aquela área. Então é até impossível agora comentar tudo que as pessoas têm que ser corrigidas, admoestadas. São muitas áreas. Mas o princípio é de que a admoestação e até um eventual castigo, ele funciona como uma repreensão para a formação de um caráter, para a formação do caráter da pessoa, para que aquela pessoa, por exemplo, se é uma criança, quando chegar à idade adulta, tenha um caráter, um bom caráter. E se nós estamos falando de Jesus, quando fazemos admoestação para o rebanho, por exemplo, uma correção, é para que esse rebanho se pareça depois com Jesus, tem o caráter de Jesus. Então, ele é a porta da justiça e nós entramos por ela. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Lembram que Jesus vai trabalhar isso? Ele é a pedra de fundação, pedra principal. Quem já viu o início de uma construção sabe o que é isso. Tem um ponto exatamente onde vai se estabelecer essa fundação, e depois, a partir dela, todo o alicerce é feito. E depois desse alicerce, toda a alvenaria vai seguir isso. E há todo um nível que é colocado na construção a partir desse primeiro passo. Esse primeiro passo não pode ser maldado. Não pode ser feito de qualquer forma. Jesus é a pedra fundamental. Jesus é a pedra angular. Ele é o eterno, ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então vamos festejar, vamos nos regozijar nele hoje e vamos rogar ao Senhor para que ele nos salve. Eu compartilhei com vocês uma questão agora. Não tenho como resolvê-la sozinho, mas eu não estou sozinho, eu tenho um Deus e tenho irmãos. Mas particularmente agora, você me permita colocar na ordem. O saber que Deus está presente garante para o meu coração a certeza de que as coisas serão resolvidas da melhor maneira possível. Por quê? Porque ele é Deus. Ele salva, ele faz prosperar, ele é bendito, bendito que vem em nome do Senhor, a saber, Jesus Cristo, o justo, bendito o Espírito Santo, bendito o Pai. Da casa do Eterno, nós abençoamos e somos abençoados. Na casa do Eterno, você também pode colocar, o Senhor é nosso Deus, ele nos faz resplandecer, e ele fez resplandecer sobre nós a sua luz, e nós resplandecemos junto com ele. Ele resplandece, é uma luz que a gente não consegue quase olhar, de tamanho esplendor, e ele nos faz resplandecer junto com ele. Por isso, muitas pessoas seguem aqueles que são verdadeiros seguidores de Jesus, porque você resplandece em meio aos outros. E muitos vão te odiar por isso, mas muitos também vão dizer: olha, esse brilho no olhar, esse brilho no comportamento, esse brilho que essa pessoa traz, eu não posso explicar exatamente, mas eu quero também. E isso faz com que muitas vidas se entreguem para Jesus. Nós ganhamos muitas vidas para Jesus por resplandecer. O nosso Deus deve ser louvado. Diz o salmo assim: tu és meu Deus, eu te louvarei, ó Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor dura para sempre, ou o seu amor dura eternamente. Vencida a primeira etapa dessa passagem pelo texto somente, se você parar aqui, irmão, e você é um pastor, uma pastora, aqui nós podemos fazer uns 100, 200 sermões só nesse Salmo 118. Eu não estou exagerando, você sabe disso. Cada versículo pode gerar 5 a 10 sermões, pelo menos com conteúdo diferente, com conteúdo abrangente, fazendo pontes com o Antigo Testamento, com o Êxodo, com o Gênesis, e fazendo ponte também com o que os profetas irão dizer posteriormente, fazendo ponte com o ministério de Jesus, a vida de Jesus, fazendo ponte com a Igreja Apostólica. Um versículo. Você imagina 29 versículos fazendo isso? Nós podemos fazer 100, 200 a 300 sermões só no Salmo 118. Você quer gastar um ano inteiro num texto? Esse é um bom salmo para você fazer isso. Mas claro que não precisa, né? A não ser que você abra um trabalho num dia da semana só para fazer isso. Mas mesmo assim eu recomendo que aí procure sintetizar para você também trabalhar o conteúdo de outros capítulos da Bíblia. Não precisa fazer 300, faça 3, né? Ou um pouco mais, uns 7, né? Pegar os números bíblicos aqui de referência para nós cristãos. Faça 3 sermões, faça 7 sermões, faça 12 sermões, tá bom? Aí vai para outro. Porque é muita bênção, muita vitória. Aleluia. Capítulo 118. O primeiro destaque, meus irmãos, são só 7 destaques, é rapidinho e depois a palavra pastoral. Tá bom? Rapidinho mesmo. Não são muitos destaques, não. O salmo não é tão extenso, então não são muitos destaques. O primeiro destaque diz respeito a um rei, diz assim, um rei davídico dirige a nação numa liturgia de ações de graça, por um grande livramento e vitória contra os ataques de uma confederação de nações inimigas. Um hino de louvor e adoração é entoado alegre e responsivamente pelo povo, durante suas procissões solenes para a casa de Deus. Aí é uma série de textos. Esse, inclusive, pode ter sido o hino cantado por Jesus e seus discípulos após a última ceia. Olha aí, ó. Olha, só um sermão sobre isso. Por que pode ser um hino cantado por Jesus e seus discípulos? Confira depois Mateus 26, versículo 30. Pode ter sido esse salmo usado. Você vai ver nas palavras de Jesus. Tá bem? Então, é um momento de ação de graça, de livramento, de vitória. Já disse e repito, naquele momento da história, a revelação é progressiva. Desde o jardim, a queda, depois da queda, a relação vai se dando progressivamente. Naquele momento da história, é absolutamente compreensível que eles ainda estivessem lutando contra carne e sangue. Traduza, pastor, que eu cheguei na igreja faz um mês. Como assim carne e sangue? Eles estivessem lutando contra pessoas, ou eles estivessem lutando, mais especificamente aqui, contra nações, a nação de Israel contra outras nações, lutando pela posse da terra, porque aquela região de Israel sempre foi um lugar de muita tensão e é até hoje. Só que hoje nós já entendemos, 2.000 anos depois de Jesus e depois do apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Que é isso, pastor? Poderes espirituais malignos. Satanás mesmo, o caído, príncipes que dominam regiões inteiras, como a Pérsia, o Império Persa, como a Grécia, o Império Grego, há príncipes demoníacos. Estou citando o texto de Daniel, só isso, tá? Então, se há um príncipe que liderava, atuava, perdão, em todo o Império Persa, e aí isso vai gerar toda uma postura contrária à palavra do Senhor, vai gerar no meio da população persa idolatria, vai gerar culto a deuses que não são Deus mesmo, não há outro Deus senão o Deus Criador e Eterno. Ou seja, aí esses principados vão atuar lá embaixo, aqui no dia a dia, mas eles vão usar o quê? Potestades. Potestades significa autoridades espirituais malignas, tá bem? Então tem Satanás, tem principados de regiões inteiras, ou de impérios inteiros, ou de nações inteiras. Eles vão usar potestades, eles vão usar dominadores desse mundo tenebroso, estão mais abaixo, que ficam atuando nessa área mais territorial também, geograficamente, pegando uma questão menor, diferente do príncipe de toda a Pérsia, do Império Persa, do Império Grego, que se expandiu deveras com Alexandre o Grande. Então, nós vamos ter espíritos territoriais que vão ficar num pedaço de onde o Império de Alexandre alcançou. Tá bem? Esses espíritos territoriais vão gerar uma série de malignidades. É simples assim. Esses espíritos territoriais vão gerar uma série de malignidades. Quer exemplo? Falei idolatria, assassinatos em série, imagens de escultura, não adorar o Deus único e eterno e verdadeiro, ser politeísta, não guardar o dia do Senhor, como é o quarto mandamento, não guardar o Shabat, que nós também já refletimos aqui com você, que pode ter uma compreensão semelhante à de Jesus. Não escravizadora, mas libertadora, mas deve ser guardada. E aí todos aqueles outros pecados, né? Roubar, uma série, há lugares onde o roubo é incrível, né? Matar, há regiões onde há muita violência, assassinato, né? A cobiça, esses dominadores territoriais, como, por exemplo, de uma cidade, traduzindo para você, de uma cidade ou de duas cidades, aqui, por exemplo, pessoal, Entre Folhas, mais Vargem Alegre, mais Inhapim, até Caratinga, esses dominadores territoriais geram determinados comportamentos, influenciam determinados comportamentos que são contrários à vontade de Deus. A cobiça por aquilo que não é seu, né? Cobiçar o bem do próximo, a cobiça pela mulher do próximo, o homem do próximo, que vai gerar promiscuidade, o deixar de honrar pai e mãe. Eu estou lembrando só de alguns, lá do Decágolo. Mas há muitas outras coisas, apatia espiritual. Tudo isso acontece por quê? Porque são, no passado eram nações inimigas, ou seja, Israel contra as nações inimigas. Isso continua acontecendo lá, pastor? Continua, querido. E infelizmente continua e vai continuar até a volta de Jesus. Naquele lugar específico continua esse conflito. Muito bem, mas nós sabemos que a nossa luta não é nesse sentido. A nossa luta é contra, em oração, em vida cristã, em santidade bíblica. Para quê? Contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Muito bem. O item 2, o segundo destaque, proclamem todos os que temem o Senhor, seu amor é para sempre. A expressão hebraica original aqui, a casa de Arão, refere-se aos sacerdotes. Arão que foi o primeiro sumo sacerdote. Aqui temos uma convocação litúrgica geral a todos os grupos de cristãos, de crentes, perdão, aqui não era cristão ainda, de crentes, para proclamarem o seu louvor ao Senhor. Versículo 2 a 4, capítulo 115, 9 a 11, ou seja, a tríplice repetição é uma característica poética de alguns salmos. Aliás, os salmos estão inundados de poesia. Salmo 96, de 1 a 3. Falando em três, o terceiro destaque está no versículo 14. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Aleluia. Então, se o primeiro versículo já dizia, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre ou permanece para sempre, tá bem? Aqui no 3, a mesma ideia, o Senhor é minha força e meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegre-se nisso, querido. Agora, não pense na salvação só de modo abstrato ou de modo escatológico. Ah, Ele vai me salvar de algo. Não, Ele salva concretamente. Ele salvou o povo de Israel concretamente da escravidão lá no Egito. Ele salvou Israel agora, em 1948, de não ter lugar para morar, quase 2000 anos. Então Ele nos salva concretamente, Jesus nos salvou concretamente, e isso implica em questões concretas da nossa vida. Isso não é uma abstração, ou então só uma questão escatológica, ou, se não é escatológica, imediatamente no seu pensamento, pode vir a ideia de uma salvação para depois da minha morte. Não! A salvação é agora, é hoje. Hoje Ele te salva da tristeza, hoje Ele te salva da amargura, hoje Ele te salva do vazio, hoje Ele te salva da apatia, hoje Ele te salva do pecado, da lei, do pecado e da morte. Hoje! Hoje Ele te inunda com salvação. Meu querido, aproprie-se disso. Hoje Ele nos dá salvação. Por isso eu digo a vocês, eu sou uma testemunha, eu tenho 4 anos praticamente que foi decretado a palavra, uma morte, né? Olha, ele vai morrer, melhor desligar o aparelho. E meu irmão de sangue foi um instrumento de Deus para não permitir isso. Primeiro porque era ilegal, né? Aliás, primeiro pelo amor, tenho certeza absoluta. Segundo porque era ilegal. Terceiro porque tinha conhecimento médico de que poderia acontecer uma reversão do quadro, que aconteceu. Ora, se aconteceu há 4 anos atrás, por que não pode acontecer de novo? Se Deus quiser tirar o sopro da vida, ele vai tirar quando ele desejar. Se ele não quiser, não há quem possa fazer com que seja retirado. É ele quem é o Senhor. Ele é a nossa força. Ele é o nosso cântico. Ele é a nossa salvação. Então, por isso nós o louvamos. Por isso eu digo a vocês, eu não perco uma oportunidade. Hoje estou fazendo uma devocional específica, até estou com isso muito aguçado. Faz 2 semanas eu estou numa devocional específica de oração de guerra. Guerra espiritual. Por isso um pouco com que eu comentei com você agora. E eu e a pastora estamos em 1 semana de campanha também de oração. Então não tem por onde, a gente sabe que é salvação na certa. Às vezes o inimigo tenta criar obstáculo, tenta endurecer corações de irmãos, irmãs que poderiam facilitar esse processo para que a gente pudesse não ter que ficar gastando tempo falando disso ou até se distraindo com isso. Sim, mas até nisso Deus nos ajuda. Como assim, pastor? Até nisso Deus gera em nós longanimidade para com todos, gera paciência, gera um amor perdoador, que você sabe que há pessoas que poderiam resolver, uma pessoa só resolveria tudo da demanda que nós estamos apresentando para vocês, que já foi posta, não vou voltar aqui. Não vou voltar, volto no início do mês que vem, se precisar, talvez nem precise mais. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. O Senhor é nossa salvação. Então, um poderia resolver? Poderia, mas não resolve. Não, não está resolvendo. E dois, poderiam? Poderiam. E três, poderiam? Poderiam. Mas se não resolvem, o que o Senhor gera com isso? Vai lapidar o nosso caráter, vai gerar santificação, vai gerar santidade bíblica. Traduza, pastor, como? De modo concreto. Ele vai gerar paciência, ele vai gerar convicção, ele vai gerar fé, certeza de coisa que eu não vejo, convicção de fatos que eu aguardo. Ele vai gerar fé, ele vai gerar longanimidade, um longo ânimo na minha relação com ele. Então, bendito seja o Rei da Glória. O Senhor é minha força e o meu cântico. Então, pastor, como o senhor tem pregado aí nesses últimos 4 meses em particular? Eu vou pregar porque o Senhor é minha força e o meu cântico. O dia que ele não quiser mais, ele vai dizer. E a hora que ele disser também vai ser uma outra grande alegria. Eu durmo no braço de Abraão, no colo de Abraão, ou durmo no colo do Senhor e aguardo depois a glória eterna. Não tem problema, mas por enquanto estamos aqui, então o Senhor é minha força, é meu cântico, ele é minha salvação concreta. Nas situações concretas da vida, não na abstração, não, na concretude. Em quarto lugar, quarta nota, melhor dizendo, que esse não é um sermão, é só uma pequena meditação. O Senhor severamente me castigou, mas não me entregou à morte. Olha aí a importância da correção. A expressão os justos aqui refere-se idealmente ao povo de Israel, em geral. Mas, claro, irmão, irmã, inclui, como diz aqui na BKJA, judeus e gentios que amam e servem ao único e verdadeiro Deus, Yahvé. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Há outros deuses? Nossa, milhares. Mas eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, e assim por diante. O único e verdadeiro Deus é Yahvé, é o Senhor, o nosso Deus. Ele é o testemunho dos que vivem na casa de Deus, pois receberam a salvação, o livramento do Senhor em suas próprias vidas, e portanto têm a certeza de estar caminhando para a vida eterna. Há um cântico, irmãos, esse tem uns 50 anos, viu? Então, só conhece quem tem minha idade para cima, né? E diz assim: eu estou subindo, subindo para o céu. Estou voando, né? Eu estou voando, voando para o céu. Há quem voe mais bonito do que eu, mas é que eu estou voando para o céu. Eu estou subindo, e quem pilota minha nave é Jesus. E é por isso que eu digo com certeza: estou subindo para o céu de luz, estou subindo para o céu de luz. Aleluia! Estou subindo para o céu de luz. Meu irmão, minha irmã, nós estamos subindo para o céu de luz. Há coisa mais gostosa do que isso. Estamos caminhando para a vida eterna. Sabem, contudo, nós estamos em Deus, sabemos reconhecer que quando estamos sendo disciplinados e corrigidos pelo Senhor, em qualquer área, em qualquer tempo, em qualquer situação, sempre é para a vida, a fim de que os nossos corações se mantenham humildes e obedientes ao Pai. A correção, querido, é para santificação. Deus não corrige para o mal. Deus não castiga para o mal. Deus não nos entrega à morte. Só se cada pessoa é que vai escolher. Se ela quiser ir para a morte, ficar sem Deus, ela vai ficar. Mas Deus deseja que nós tenhamos vida e vida abundante, vida plena. E essa vida independe de circunstância, né? Ela pode ser mais dolorosa ou menos dolorosa, um dia de mais calor ou menos calor, ela pode ser no tempo da juventude ou na idade mais avançada, tudo isso varia, mas eu quero dizer uma coisa que não varia: se você aceitar a disciplina do Senhor, até o castigo, e muitas vezes ele está fazendo isso para não te entregar à morte, para que você só durma. E depois acorde com ele para ele. O quinto destaque: abri-me as portas da justiça, pois desejo entrar para dar graças ao Senhor. Queridos, o grande cortejo dos adoradores começava fora da cidade santa. E o salmista refere-se às portas de Jerusalém, pelas quais deviam passar os justos. Quem são os justos? Aqueles que foram perdoados. Não é porque é justo porque não pecou, que todos pecaram. Mas justos ou justificados são aqueles que foram perdoados. São aqueles que foram salvos pelo Senhor. A procissão litúrgica aproximava-se do pátio interior do templo. Ou seja, da parte externa para a parte mais interna, entoando hinos de louvor a Deus. O verso 20: esta é a porta do eterno pela qual entrarão os justos. O verso 20 pode ser assim transliterado a partir dos originais hebraicos: He Hashar Ladonai, Tzadikim Yevu Vo. Essa é a porta eterna pela qual entrarão os justos. Sexto destaque. Aliás, é o último. São seis destaques. Eu falei sete, são seis. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Esse texto é fundamental para você entender. Jesus é outro sermão. Cada destaque desse aqui tem, eu falei, né, uns três sermões em cada versículo, pelo menos. Com profundidade. Como pode ser com profundidade, pastor? Fazendo as devidas conexões. Texto ligado ao contexto do capítulo, versículo ligado ao contexto do capítulo, ligado ao sentido dos salmos e conectado com o lugar, o local para onde ele está apontando, ou para o período patriarcal, ou para o período juízes, ou para o período êxodo, depois juízes, período da história de Israel, tá bem? Então, e outros textos sapienciais, outros salmos, ou os profetas, ou os evangelhos, ou as cartas paulinas, aí você aponta, faz conexões, mas conexões fundamentadas, né? Que não pode é fazer teologia de um versículo só, isolado, ou fazer conexão sem pé, sem cabeça. Isso não pode. Então você tem que sistematizar, organizar minimamente, né? Hoje tem, irmãos, tem sido duro, às vezes a gente ouvir, mesmo na internet, na TV, às vezes você percebe que a pessoa não tem a mínima noção do que está dizendo. E por isso, como consequência, a gente tem uma igreja muito enfraquecida, que cresce bastante numericamente, glória a Deus, motivo de alegria. Mas só que como ela é muito uma criança muito raquítica, muito fraquinha, fraquinha, fraquinha, você tem pelo menos metade desse número que nós devemos bater aí, 50 milhões, dizem os primeiros resultados do censo, até 60 milhões, tá bem? Eu acompanho isso porque gosto muito disso. Mas só que pode ter certeza que mesmo que nós tenhamos chegado a 60 milhões, pelo menos uns 30 milhões desses, assim, estão muito fraquinhos. Muito fracos, né? O senhor está falando que o senhor está forte? Não. Irmão, eu preciso de todo dia buscar o Senhor. Todo dia orar, todo dia ler a Bíblia, todo dia pedir perdão, todo dia buscar, sabe, santidade, buscar profundamente. Então não é uma questão de. Mas é que as coisas estão muito fracas mesmo. Quando eu falo de fraca aqui, é raquítica. Então a gente vê coisas absurdas. Hoje, falando com a missionária, ela lembrou de uma situação que ela conheceu numa determinada cidade, onde as pessoas passam, algumas denominações fazem isso, né? Passam na entrada, recebem o óleo da unção, uma oração e uma unção com óleo, aí caminham uns passos, às vezes depois tem uma outra oração, uma outra unção, mas também já vem envelope para dar dízimo, né? Parece que nós estamos voltando para as indulgências da Idade Média. Você recebe a unção, mas você já deixa o dinheirinho aqui, né? Então, por isso o meu zelo de falar com vocês duas, três vezes na primeira semana e depois está na mão do papai. É o papai que vai providenciar e o quanto ele quiser. E se ele não providenciar, que não providencie. Né? E se eu tiver que encerrar, que se encerre, mas assim, o que não pode se tornar um hábito para nós é fazer do anúncio do Evangelho, um trabalho como esse que nós estamos fazendo, com os números que nós estamos alcançando, em WhatsApp, claro, a resposta é diária, é mais rápida, mas no blog a resposta é para outras nações, além do Brasil, outras nações. E hoje eu estava reparando, tem de novo a região desconhecida, é uma grande possibilidade de não poder ser identificada, e duas vezes só aparece, né? Com nomes diferentes, mas sempre com essa ideia de impossível dar um nome, né? Então, essa bênção toda não pode ser associada à pedição, à petição, perdão, à petição de oferta, de... Não, não pode, simplesmente não pode. Nós temos que ir ao, eu, pastor, a missionária Vivian, ir até o altar de Deus, que é a nossa alegria para sempre, e pedir graça, e pedir que Deus toque os corações, porque não podemos fazer diferente. Não podemos fazer diferente. Mesmo no seu caso, pastor, mesmo no meu caso, é a mesma coisa. É a mesma coisa para cada irmão, né? Precisamos pedir ao Senhor. Isso que é a mesma coisa. Precisamos pedir ao Senhor. E o Senhor, claro que esse caso é específico. Aí ele vai resolver especificamente esse para mim, mas especificamente o outro para outra pessoa, especificamente o outro para outra pessoa. É assim. Irmãos, então, o sexto destaque: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Eu dizia a vocês, por isso que eu abri o parêntese, é um texto fundamental, tem a ver com Jesus, com que ele ministrou, uma referência ao rei de Israel, que havia sido rejeitado e ridicularizado por reis mundanos que invadiram seus domínios. A expressão hebraica original para pedra angular significa literalmente cabeça de esquina. Cabeça de esquina. Ou pedra principal. Tá bom? Os construtores, engenheiros, arquitetos, construtores, pedreiros, sabem exatamente do que estamos falando. E você que já viu também, se construiu sua casa, alguma coisa, sabe exatamente o que é isso. Cabeça de esquina ou pedra principal. A partir dali, a construção ganha todo o alicerce, o alinhamento e tudo mais. É usada para ancorar e alinhar a esquina de uma grande parede. Olha aqui, ó, viu? Ancora e alinha a esquina de uma grande parede. E como a esquina não é só na horizontal, mas também na vertical, né? Muito bem. Para cima. Ela se depois, né? Ela vai, o alicerce vai subindo e então vai fazer aquele L e vai seguir a linha, o nível. Vai alinhar a esquina de uma grande parede. Podem ser assim transliterados do hebraico os versos 22 e 23. Even masu rabonim. Ayeta lerosh pina. Mit Adonai haita zot. Hi niflat behenenu. O salmista faz um jogo de palavras, criando uma metáfora para a expressão cabeça, ou seja, ele fala cabeça de esquina, mas também cabeça está ligado com o quê? Governante, ou principal líder. O líder é o cabeça, né? Isaías 19, 13, Juízes 20, versículo 2, 1 Samuel 14, 38. Então, o povo de Israel, desprezado por diversos impérios, cito para vocês, tá, rapidamente, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Persa ou Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, tá bem? Depois o Império Medieval, né, que era uma extensão do Romano, mas uma conotação eclesiástica. Eles sofreram muito nesse período, muito, né? Não é brincadeira não que eles sofreram. E depois sofreram, continuaram sofrendo depois do protestantismo também. Infelizmente, Lutero não se posicionou bem. E só para você saber, no protestantismo também continua essa perseguição, essa xenofobia, esse preconceito. E depois a ONU estabelece, olha, em 1948, restabeleça-se o Estado de Israel. Muito bem, restabeleça. Aí manda os caras de volta. O pessoal estava saindo do Holocausto sem nada. Com uma mão na frente e outra atrás, é claro, um podia ter aqui guardado em algum lugar, que ninguém sabe uma coisinha ou outra, mas 99,9% das pessoas está saindo do Holocausto, do campo de concentração. Ó, vocês vão para lá. E os habitantes que estavam ali vieram para cima, claro, né? Opa, opa. E vocês vão fazer um estado aqui, mas nós moramos aqui agora, né? Nós estamos aqui. Aí começa uma disputa, quem chegou primeiro, quem estava ali primeiro, quem tudo isso. Mas e há uma discussão sobre a capital. Eu imagino um absurdo. Cada país tem direito de colocar sua capital. Nós fizemos Brasília e colocamos como capital. Ninguém pergunta para nós no mundo inteiro. Por que que a capital não é São Paulo, não é Belo Horizonte, não é Sergipe, não é Manaus? Olha, mudem a capital de vocês para Manaus, ou mude lá para Porto Alegre, ou para Boa Vista. Por que que todo mundo não diz onde tem que ser a capital dos outros? Mas para o povo de Israel, todo mundo fica se posicionando e não permitindo que eles definam o local da capital deles. É claro, pastor, você está sendo ingênuo, porque tem gente lá morando. Não, não estou defendendo de modo algum que as pessoas possam morar na capital de um país, estrangeiros possam morar na capital de um país. Agora, a capital deles é Jerusalém e ponto. Aquele terreno foi comprado por Davi. Só você lê Bíblia. Aquilo foi comprado por Davi. Agora, tem que se maltratar as pessoas que estavam lá? Não, aí é o erro dos extremados, né? Tem que se maltratar? Não, mas tem que se encontrar uma solução diplomática, que é o mais difícil, porque é uma tensão histórica, que eu já mencionei, onde nenhum dos extremos venha ser predominante nem no Estado de Israel, nem nos povos que lá habitam, porque também tem muçulmano, tem cristão, tem árabes que não são muçulmanos, há uma gama de povos que moravam ali, que passaram por ali ao longo dos séculos. Então é claro que isso tem que ser administrado com muita delicadeza, com muito tato. Agora, só não pode assim, pode voltar a estabelecer o Estado de Israel, mas quem define para qual é a capital somos nós. Como assim? Como assim? Pare e pense você aí. Né? Se o pessoal da América do Sul aqui decidiu, não, a capital de vocês não vai ser mais é Brasília, não. Nós decidimos, vai ser a capital, né? Lá em Rondônia. Vai ser lá em Rondônia. Não. Quem define isso é o país, né? Então, o povo de Israel foi desprezado, irmãos, irmãs, por diversos impérios, por ser uma nação pequena e pelos filósofos pagãos, por ser um povo considerado de mente fechada, por ser monoteísta. Os muçulmanos também, os que não são extremados, né? Porque esses já são, né? Já a sociedade tem que se defender deles. Mas os muçulmanos também, pelo monoteísmo, se você não sabe, saiba agora, são considerados de mente fechada. E nós, por sermos monoteístas cristãos, somos considerados de mente fechada. Mente aberta é quem é politeísta. É isso que a mídia quer forçar você a acreditar. Se é politeísta, é mente aberta. Se é monoteísta, é mente fechada. Então, cuidado com isso, porque nós cremos em apenas um Deus. É a parte mais gloriosa do magnífico edifício das realidades espirituais. Jesus Cristo aplicou essa passagem. Olha aí, ó. Por isso que eu disse para você, outros sermões, pelo menos três, versículo 22 e 23, dá para fazer uns três sermões, só nesses dois versículos. Como profecia, Jesus falou sobre a sua pessoa e obra. Dá mais, né? É brincadeira, falar da pessoa dele em três sermões é uma piada, né? E sobre a obra também. Mas se você sintetizar bem, você faz em alguns, bem como sobre a sua igreja. Então você vai ler Mateus 21, 42, Marcos 12, 10 a 11, Lucas 20, 17, Atos 4, 11, Efésios 2, 20, 1 Pedro 2, 7. E que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor por vencermos essa segunda etapa que já me encheu de vinho novo. Encheu da presença do Senhor aqui. Ainda hoje teve um momento que voltou, irmãos. A gente não tem vergonha de dizer você não, porque não quero ser longe de nós toda mentira. Quero ser mentiroso, não. Não é porque a gente tem fé e ministra a palavra do Senhor que não somos acometidos muitas vezes por lutas. Por batalhas espirituais, essas lutas às vezes quase sempre se travam na mente. Então venha o teu raciocínio, nossa, mas está chegando dia 10 e agora, e ninguém, né, se mobilizou, e como é que vai ser? Bom, eu quero dizer para você, isso passou pela minha mente, eu e minha esposa oramos juntos. Também fiz minha devocional de oração de guerra, mas quero dizer que o vinho novo chegou só agora. Agora o vinho novo chegou, né? Foi um dia de bênção, de alimentação, de oração, alimentação, mas ainda estava com a mente com luta. É, pastor? É. Ah, então eu também posso ter luta? Irmão, não só pode, como você vai ter. Vai ter. Não, não é que eu deseje isso, tá bem? Nem estou rogando praga, nem maldição. Não entenda, não interprete de modo ingênuo o que eu estou dizendo. É que quanto mais você andar perto do Senhor, mais você incomoda o inferno. Então, aí tem luta. Para encerrar, uma última palavra pastoral. Alegria do justo. E prepare-se! Vem aí uma série de mensagens sobre o Salmo 119, hein? Vem aí uma série. É uma série. Aleluia. Mas vamos fechar esse? Os temas principais do Salmo 118 são três: destaque da convocação para o louvor, um. Em segundo lugar, da libertação oferecida pelo Senhor. E dois, e três, dos aspectos cristológicos. Repito, em primeiro lugar, convocação para o louvor. Segundo lugar, libertação oferecida pelo Senhor. Libertação integral, tá bem? Número três, cristologia, aspectos cristológicos. Então vamos lá. Os primeiros quatro versículos revelam a glorificação e a alegria do justo diante da benignidade do Senhor, do justificado. Trata-se de uma liturgia, uma expressão coletiva de adoração. Dos versos 5 ao 14, nós temos a invocação da presença do Senhor e a demonstração da graça e aliança para com os remidos. Aleluia! Desfrute da graça dele e da aliança que ele tem com você. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, nada deviam temer por causa da soberania do Altíssimo e da certeza que a vitória contra os inimigos estava garantido. Nós podemos declarar isso, a certeza da vitória. Nem a vida, nada da vida, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não vamos perder, não tem derrota aqui. Aqui, no máximo, tem algumas derrotas, em alguns pecados que nós cometemos no varejo, mas aí Deus nos corrige, nos admoesta, nos disciplina. E se você tiver o coração sincero, verdadeiro, e se arrepender e demonstrar fruto de arrependimento, é vitória, mesmo depois disso. Então, o Senhor é soberano, está no controle. É vitória contra os inimigos, contra aqueles principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Por fim, falamos explicitamente do Messias Jesus, que foi apresentado no Salmo como a destra do Senhor. Então, durante todo o Salmo, quando você for ler agora o 118, você que vai preparar a ministração da juventude para esse final de semana, ou para os homens, ou para as mulheres, ou para o círculo de oração das irmãs, como na Assembleia, você vai preparar. Quando o texto fala destra do Senhor, está falando do Messias Jesus, porque ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ou seja, o braço usado para destruir as obras de Satanás. Isso está na Bíblia, pastor? Sim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Jesus também é apresentado como a porta da justiça, a entrada do santuário que leva à presença de Deus. Ele é a nossa salvação. Ele é a pedra fundamental que a humanidade rejeitou. Que pena. Ainda rejeita. Mas que Deus exaltou sobremaneira, dando-lhe o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o bendito que veio em nome do Senhor e que deve receber todo o louvor. Queridos irmãos e irmãs, adoremos ao Senhor, porque ele nos libertou da mão de Satanás, nos comprando com seu precioso sangue. Glorifiquemos a Jesus hoje, hoje, porque ele é o justo e também o justificador. Ele é justo e nos justifica. Tá bem? Ele é o justificador daqueles que nele creem. Não justifica todo mundo, não. Ele justifica aqueles que nele creem. Se você crer, você será justificado, tornado justo. Magnifiquemos ao Senhor, porque ele ressurgiu dos mortos, está à destra do Pai. Magnifiquemos. Ele levantou da morte. O Espírito Santo levantou da morte. Ele está à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos e declarar aqueles que creram de coração e confessaram publicamente com sua boca e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, vinde, benditos de meu Pai, para a morada que vos está preparada. Entrai por mim, que sou a porta da justiça. Ah, pastor, então é por isso que o senhor falou que ele é a porta da justiça? É, por causa de outro texto bíblico. Sempre tem que ser assim. Não se faz teologia, ou se você ainda estudo da Bíblia com mais profundidade, também não se faz reflexão bíblica de texto isolado. Tem que haver uma conexão. Eu vou repetir, entre um capítulo com um versículo com capítulo, capítulo com sentido geral do livro. O livro dentro do contexto daquele autor e de um bloco, por exemplo, os livros de sabedoria, livros sapienciais, Salmos, Provérbios. E a relação disso tudo com aquilo que foi dito antes e aquilo que foi dito depois, para verificar se de fato há fundamentação. Pelo menos é um toque mínimo de sistematização da ideia, tá bom? Vinde, benditos de meu Pai, para a morada que vos está preparada. Entrai por mim, que sou a porta da justiça. Que Deus nos abençoe, ajudando-nos a guardar a coroa até o dia final. Que Deus te abençoe. Quero aproveitar hoje, antes da bênção, só para fazer um outro pedido. Irmãos, aqui mesmo de Entre Folhas, você tem na sua lista de pessoas, com certeza, os números de telefone, que podem ouvir essas ministrações quando eles quiserem. E eles podem apagar tudo no final de semana, ou podem apagar tudo todo dia. Se ele não for ouvir, ele apaga tudo porque sabe que vai para o blog. Depois ele pode acessar no blog, mas seria legal se você passasse. Seria, não, será legal, que seria pretérito imperfeito. Será legal se você passar um número de umas cinco pessoas, pergunte para ele, às vezes é da família. Pergunte para ela, posso passar? Você vai receber. Dá para ouvir? Ouve. Não dá para ouvir? Depois de uns dias você apaga, porque se você apagar está no blog. Irmãos, nós não podemos perder oportunidade. Aqui eu estou falando com Entre Folhas, estou falando com Várzea Alegre. Mandem números, nós precisamos falar para mais pessoas. Pastor, mas o senhor tem dito que tem crescido. Você ouviu? Cresce diariamente. Mas pode crescer mais. Qual é a meta? É o máximo possível. Nossa meta é atingir o máximo possível de pessoas. Fale com 5, 10 pessoas. Se você é pastor de igreja, fale com os líderes da sua igreja. E depois, se o irmão tiver alguma dúvida, ele tira a dúvida com você. Tá bem? Se porventura for um detalhezinho, 99% é igual, pensamos igual, porque eu tenho procurado evitar qualquer questão de tensão denominacional, mas vamos dizer que em 1% lá, 2% seja diferenciado, aí você falou: olha, para o pensamento deles é assim, para o nosso pensamento é assado, mas vamos ficar com que é essencial. Aí volto para Agostinho. O essencial, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Mas em tudo, o amor. Tá bom? Autor primeiro, Santo Agostinho. Segundo autor, que colocou a frase exatamente nessa lógica, porque Agostinho vai falando exatamente disso, mas ele vai falando em meio ao sermão, tá bom? O autor da ideia é Agostinho. Mas quem sistematiza e coloca no essencial unidade, no não essencial diversidade, em tudo amor, é John Wesley. Tá legal? Então, aí, fala para o irmão, para a irmã, membro da sua igreja, ouve o essencial, o não essencial você, opa, né? Entende que o irmão é de outra denominação, o pastor é de outra denominação, e fica com o essencial. Então, eu estou esperando uma avalanche de pessoas que vão passar números de pessoas. E uma questão que já me colocaram, e eu já coloquei para vocês também, tem um tipo de devocional de 5 minutos, é uma bênção. De 10, é uma bênção. De 15 é uma bênção, dependendo de quem fala, né? Hernandes Dias Lopes, vou dar um exemplo de um pastor presbiteriano maravilhoso. Ele faz uma devocional em 10 minutos, 15 minutos, de uma profundidade maravilhosa. E pá, programa acaba, tem na TV, é joia. E outro fala 20, outro fala meia hora e tal. O meu hábito, procurando subsidiar você com uma coisa que eu considero mais preciosa. Ponto 1, a leitura do texto total, para você ouvir o capítulo inteiro. Às vezes você está indo para algum lugar ou voltando do trabalho, pode ouvir e ficar com isso, ouvindo, né? No carro ou em casa mesmo. Segundo, presentear você com algumas notas que podem dar algum aprofundamento histórico, geográfico, sociológico, linguístico. E terceiro, ainda tentar colaborar com mais uma palavra pastoral. Então, fica mais extenso. No seu celular, preste atenção, onde tem a indicação da setinha lá, quando chegar aí na sua casa, tem a setinha onde você vai dar o play. Se você apertar assim, tocar uma vez, não aperte nada, não, só toque uma vez, sai da velocidade 1, geralmente para a velocidade 1,5. Isso reduz o tempo e você ouve tranquilo, porque como é estudo, dá para ouvir, acelera, mas dá para ouvir. Eu, às vezes, estou revendo um texto antes de mandar, eu coloco na velocidade 2. E dá para ouvir claramente, a maioria das vezes dá para ouvir claramente. Se em um lugarzinho lá você não entendeu, aí você dá uma parada, volta e tal. Mas dá para ouvir até na velocidade 2, o que reduz 50% o tempo. Então o tempo deixa de ser um problema e você continua com esses três elementos. Talvez alguns celulares já tenham outras velocidades. O meu tem duas vezes, talvez o seu já tenha mais. Então, também não adianta colocar em 10 e não entender nada, né? Vai parecer corrida de cavalo e o homem narrando lá, né? Aí não resolve. Mas coloque numa velocidade que você ganhe tempo e seja edificado. Aliás, vamos inverter: seja edificado e ganhe tempo também. Tá bom? Ah, que bênção, que bênção. Vinho novo para você. Você receba vinho novo agora. Eu estou falando da presença de Cristo, da presença de Jesus. Ele transforme a sua vida e faça um milagre em sua vida hoje, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.